Barão no zero, voo 094. O 2770, mantém 140, 5 milhas para posição coral, serviço radar encerrado, chama agora da Caju no 20 decimal 3, 2770. Confirmando, chama Ilhéus no 20 decimal 1. Guardião 09, frequência livre, coordenação local. Então, meu Mike, observado uma aeronave mantendo 1.200 pés em evoluções ali próximo a Vera Cruz, 12 horas 3 minutos. Sim, doutor Romeu Mike, controlando a aeronave, mas mantendo a 1.003. Positivo. 1.084, mantendo, escute a vaga para início do curso, tem uma aeronave no pátio 3, prestes a iniciar o tá? Achou. Então, Salvador 934, pronto, táxi com 59, 320, alterna Salvador. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1013, tem bom voo. Índia Alfa, pode fazer a lista com a 934. Salvador, bom dia, voo 648, informação Kilo, autorização para você, ó, portão 1. Confirma só a aeronave da matrícula que me chamou, por gentileza? A matrícula da aeronave? É o Gol, o Oceanair ou o Corsair? É o Gol, 1648. O nome 648 para Maceió, está autorizado nível 350. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5-0-1-1 no transponder 1208, é a frequência do controle. Segue o 648 da Gol, autorizado Maceió, 350, decola da 1-0, Puca, Aru, com curva esquerda, transponder 501 e o controle 208. Protegimento correto, sendo quando pronto para o push no 01. Porta. 1-1-1-8-4, na escuta. Escuta, Gol, 1-1-8-4. Tem livre push, sendo fax. Tem livre push, sendo fax, né, 1-1-8-4. Zero, chega da Golf. Zero, chega da Golf, 4-2-2-0. Polícia, Salvador, bom dia, 9-1-3-4, outro ponto, chega da Golf. Azul 9-1-3-4, ali mantém, pista no zero. 091-3-4-1. Sou Romeu Mike, mantém, realmente. Sabadão, quilo, quilo Lima, prossiga. Papatango, quilo, quilo Lima, prossiga. Ô, Saulo, bom, 642? Prossiga. Poderia explorar a saída Cuca, transição Maceió? Estou coordenado com controle. A princípio para a Peso Luz 17, já pré-condenada é Cuca Aracaju. Vou checar com o mesmo, ok? Se a gente puder pôr a Cuca Maceió após o tá? Agradeço. Obrigado. Está com a frequência livre. Monitore o mesmo na frequência livre. Está livre a sanção 2.500 pés. O quilo que o Lima vai manter 2.500 até no setor de Veracruz? Afirmo. Tem a frequência livre para a coordenação. Está livre 2.500 pés. Tem contato com o controle. Azul 9134, livre decolagem pistão no zero. Vento no 30 graus, 0,612 de nós. Livre decolagem azul, 9134. Aí que Romeu Alfa, prossiga. Aí que Romeu Alfa prossegue para pouso na RMA. Ataque do 1143 a base. Uma pessoa, 3 horas e 30. Então, Mike, desça para 1.500 pés. Só meu Mike está sendo para 1.500. Tá bom, vou até a próxima. O 1.003 atualizado, Índia Alfa, espera de 2.514. Boa noite, Fábio. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Azul 9134, decolou aos 30, chame o controle 1208, bom voo. Azul 9134, 208, muito obrigado e tenha um bom dia. Boa tarde. Quatro, Puka. 9134, contato radar, se mantém 210, saída Puka. 210, 9134. A confirmada ali mantém? Afirma, ali mantém, pistão no zero, gol no 184. Ali mantém, pistão no zero, gol no Confirma por gentileza as suas intenções de voo. Sim, vai manter a minha escuta, tá sujeito ao tráfego. Aguarda pra cópia, ok? Gol no 184, livre decolagem no zero, vento no 50 graus, 09 nós. Livre decolagem no zero, gol no 184. Rotação com Vitor Romeu Mike, vou agora na proa 095 com referências visuais e reporta visual com campo. Certo, Vitor Romeu Mike reportará. Salvador, Oceania linha 3 do Lolo, informação Kilo na ponte número 3 para Guarulhos. Oceania linha 3 do Lolo, muito bom dia. Para Guarulhos temos autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Mótida, intercepta Pesulu 1-0, Pai, DCT 1 Bádia, Pesulu 4-4, Pagode. Após decolagem curva direita, 5573 é o código transponder e o controle 120.8. Copiado 63 no ouro para Guarulhos, nível 360, que faz a curva 10, Dael, Leda, Motiva, depois da Pesulu 10, Iraí, Umbade e a Pesulu 44, Pagog. Curva à direita após a decolagem, 5573 transponder, 120.8 motor. Protegimento correto, me chama quando pronto para o push no 03, Oxa. 63 no ouro, chama. De Montanha, o 370, sai da boca. 370, boca, pode falar, Aracaju? Mantenha o perfil. Ah, mantenha o perfil, gol 1184 até o 370. Mike Romeu Alfa, controle. Lagoa, através do rotatório agora, 1 minuto para lá. Ok, está visual com o PA34 a 1500 sites, prossiga para o Salvador? Negativo, visual com, não está visual com o seu contrato. A mesma posição de 2 horas, 2 milhas. É, agora sim, visual com o tráfego mais ou menos. Você tenta o tráfego, está na escuta da torre, o mesmo, e para o pouso chama a torre 11895. Chamará mais ou menos. Pouso, pista 197. Organizado o pouso, pista 197, GN, pista 197. Bom, é o papapá mais ou menos. Mike Romeu Alfa, prossiga. Visual com a Imar, visual com a Graça também na final, girando o gás da final do ano 7. O Mike Romeu Alfa vai para a pouso final na Imar. Mike Romeu Alfa, confirme sua posição no momento. 30 segundos para pouso na imagem, é só visual ao contrário. Mike Romeu Alfa, ciente, reposta no solo. Solo, reposta na Alfa. November Alfa, Cristil, cotejamento correto, parcelamento táxi, decolagem, torre 1 no 8 decimal, 95, altimetro, marca 1013. Vem me Osco Whisky, confirme. November Osco Whisky, cliente do acionamento, chame pronto para o táxi. Comandante, boa noite, boa noite, boa noite. Confirme, Mike Romeu Alfa. Está controlando. Tem frequência livre, Mike Romeu Alfa. Um minuto, por gentileza. Azul 4205, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILSX3, reporte estabilizado. Confirme para o 4207, senhorita. 2000 pés, ILSX3, ajuste 1013. 2000, autorizado 1013, 4207. Azul 9134, Recife 12545. 9134-2545, boa. Gol no 648, na escuta? Prossiga no 648. Gol no 648 para Maceió. Foi autorizado. Puca, Jamo e após Jamo voa direto Maceió. Pouca-jama após Maceió, tá pronto para possibilidade de acionamento no Porto da ONU. Livre, chame táxi. Porta. 208, na escuta? No Recife, 125, decimal 45. 2545, 1-2-4. Zero, cumpre perfil da Tael e após coordenação com controle. Aciona 5525 no transponder, 1208. Acionamento a critério para o táxi chama torre em 1-9-9-5. O altímetro marca 1013, bom voo. 3198, aciona a identificação dessa hotel 050 via Mari. 50 na Mari, 39. Salvador, eu vou na minha 21. 21, prossiga. Atualização, São Paulo, sem táxi, informação zero. Para 621, para Congonhas, nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída. Dael, Leda, Motiva. Intercepta Perzulu no 0, por base Perzulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5574 e o controle 120, decimal 8. Agora 360 para São Paulo. Ele é Gael, veio da Constância, veio como 10, base, o nome é BHZ. Segura a curva direita, 5574 no transporte, controle 208, posição é a 9, gol 1 na minha região. Pode deixar mais correto, me chama quando pronto pro push no 9, hein? Tá. Localizadora, azul 4207. 4207, torre 1 no 895. 895, 4207. Voo no 739, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado ILSX3, reporte estabilizado. 2000 no 013, autorizado procedimento, reporte estabilizado, gol no 1739. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, 4207. Azul 4207, para informação, táxi aí Foxtrot em obra, se o senhor puder liberar na Eco, né, caso negativo na Golf, ok? Gente. Azul 4207, livre pouso, pista 10, vento no meio 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Realizado pouso 10, azul 4207. O voo 648 para o táxi com 144, 2 horas e 40, alterna Salvador. Engenho Alfa, ponto de espera 11895, altímetro marca 1013, bom voo, voo no 648. 648, ponto de espera 1895, ajuste 1013, bom dia e bom trabalho. Solo Salvador, bom dia, Maicon Zulu X-Ray. Zulu 4207, Solos 45, livra direito, chame no 211. 211. Corre, bom dia, gol 648, ponte espera da 10 pronto. Bom dia, gol no 648. Tem condições de decolagem imediato sem parada? Afirma. Gol no 648, livre da colagem imediato 10, vento no 30 grau, 0,6 dúzia de nós. Levei da colagem, gol 648. Estamos para rebocar a aeronave para o Pátio 1, na posição 4. Autorizado o início do reboque no Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio principal. Você vai para o Pátio 4? Eu estou aqui no Pátio 3, posição 2 Lima. A solicitação para o Pátio 1, posição 4. Ah, sim, Pátio 1, posição 4. Está autorizado? Reporta para ingresso no Pátio Principal, por gentileza. Positivo, reportar para ingresso no Pátio Principal. Grato. Autorizado, bom dia, do 4207. 4207, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette, vai para o 01 no Pátio Principal. Alfa Juliette, 01, 4207. Autorizado, do ano 2000 pés, 1013 o ajuste. ILS X-Ray reporta estabilizado. Então, boa noite, 2013, reporta estabilizado na X-Ray. 739 na escuta. Gol no 739, continue a aproximação, aguarde pista livre. Programe para, se possível, livrar na Eco, caso negativo na Golf, devido a Foxtrot com obras, ok? Ciente, gol no 739. Gol no 739, vento no 30 graus, 099, livre pouso, pista 10. Livre pouso no 739. Para o posicionamento do PNL, dia 140, por favor. Posicionamento 140, coordene com a equipe de escola. Assim que a aeronave da Azul parquear no 01, tem livre puxo, chama o táxi. Tato radar, subir, mantenha 350, saída PUCA. 350 PUCA, autoriza PUCA com referência? Mantenha a saída. Ok, mantenha a saída, obrigado. November Oscar Whisky Ali mantém pista no 7, reporte pronto para decolagem. Uno 739, Solas 48, Libra direita, táxi via... Quais são? Libra direita, chame 1211. Direita, 211, boa. Olimpo 08 na escuta da torre. Olimpo 08, só confirma estimado para o cheque na Golf. Ah, ok, ciente. Olimpo 08. Não, acho que a Juliette chegou no 739. November Oscar Whisky. Informo que o senhor vai decolar e vai prosseguir na proa do farol de Itapuã, aguardando instruções para girar circuito pela direita. Livre decolagem no 7, vento no meio, 0 grau, 08 nós. Salvador, Xané 61, Igo 6311, ponte 3, flashback, acionamento. 6311 é o número 2 nesse setor, mantenha, me escuta e aguarda. 6311, mantenha, me escuta. Mike Sally e Juliette já faz o jogo campo? Totalmente resolvido. Chama agora a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato. Estabilizou, tá 3-1-9-8. 3-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. 3-1-9-5, obrigado. Voo no 648, Recife, ano 25, decimal 45. Recife, ano 2545, obrigado. É o pátio número 4, ok? Gente, o Mike, Juliette, Mike, Charlie e Juliette. Reporte na curta final no 7. Reportará. Torre Salvador, bom dia, até 3198, final 90, mais chat gravado. Bom dia, até 3198. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 1-0, para o centro 3198. Tá 3198, devido a obras na Foxtrot, programas para liberar a pista na Eco ou na Golf. Bom dia, então, tá 3198. Tá 3198, copiou a torre. Afirmativo, copiou, vai tentar lembrar na época. Sim. November of Switch, visual com a herbalização na curta final no zero. Afirmativo. November of Switch, que prossiga a retaguarda do tráfego, aguardando para girar base no 7. Seguirá a retaguarda do tráfego, aguardando para girar base no 7, November of Switch. Charlie Juliette, informa o tráfego, vai ingressar na perna do vento pela direita no 7, reporte quando visual com o mesmo, 1000 pés. O Mike Charlie Juliette, ciente do tráfego, mantém 500 pés, não tem o tráfego à vista, ok? Ok, ciente, o Mike Charlie Juliette. Juliette. November Oscar East, informa o tráfego, helicóptero aproximando-se para a cabeceira 107. Ciente, não visual com o tráfego, apenas contando a final, vai reportar visual com o helicóptero. Ciente. X-Zulu X-Ray, prossegue pro Finger 04, conforme. Confirmado, Mike Zulu X-Ray prosseguindo até o 04, grato. Então, Mike Zulu X-Ray, se considere, mantenha a posição na saída do parte 3. Eu tenho mais uma aeronave para puxar no 03, após eu libero o senhor, ok? Positivo. Paulo, gol na 621, pushback inteiramente, posição número 9. Poxa, né, 6319, na escuta? A linha e mantém, pistão no 0. Ali é mais um 0, ainda no 0. Bonel, a ponte 3. Sem livre puxe, chame táxi. Estou autorizado, eu botaria o táxi, chame 63 ou 9. Bonel 621 da Gol, sem livre puxe, chame táxi. Vou dar com a táxi, 62 ou 9. 8 após mantém na Delta. Mike Charlie Juliette, livre pouso, pista 17. Vento 140 graus, 08 nós. Mike Charlie Juliette, 7. Já no final para 17. November Oscar Whisky, prolongue perna do vento pela direita, aguardando instruções para girar a base. Prolongará a perna direita. Prolongará a perna do vento pela direita, aguardando para girar a base, 17, November Oscar Whisky. Olimpo 08, dá presente, chame o solo no 211. Visual com tráfego da TAS, da passagem ao mesmo e após ingresso via Alfa até a Golf, reporte para início do cheque. TAN 3191, ciente da informação Kilo. TAN 3191, boa, pro Galeão está autorizado nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Leda Irumi, onde intercepta P November 857. Aciona 5036 no transponder, o controle no 20 decimal 8. O 3191 autorizado Galeão 340, AP November 857, da Leda Irumi, 5036, 1208. Curva direita após decolagem, me chama quando pronto para o posto no 053191. Pela direita, até já. Solo 3198 antes da direita. Mantenha a posição e aguarda que está reposicionado na remota. Gente, não vou para a remota? Remota 13 no pátio principal, mas eu tenho aeronave no 9 em push, então solicito que mantenha a posição e aguarde. Obrigado. Tax, voo no 621-177 a bordo, 3h40, Galeão. 1h77, 3h40, Galeão. Vai prosseguir até através do gate 62, aguardando para prosseguir, gol 1621. Eu estou indo através do 62, agora 621. Mantenha minha escuta e aguarda a cópia, prepara a Momo Frontil no 094 da Gol. Autoriza a projeto Aracaju, posto na M1 no 4-0, querido. Aguarde. Sim. Posto na M1 3-1-1-1-69 a bordo. Nós temos 4 horas e 21 minutos, galera. Ingressa em T-Alpha, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, tem bom voo, Ocean. 118.95, 23, Oceania 6301, obrigado, tchau. O 9621 segue o tráfego da Oceania como número 2 via Índia Alpha, quando no ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1013, bom voo. Obrigado. Tá 3198, está condicionado após a passagem do gol, ingressa via Juliette. A sua posição é a remota 1-3 no pátio principal. Faz o gol, Rocinha, 3-1-0. Mike Zulu X-Ray, visual com tráfego da sua direita? Positivo. Assim que o mesmo passar à sua frente, só prossegue para o 04 conforme solicitação de reboque. Positivo, assim que o som passar, prosseguir até o gate 04. Salvador, Oceania 6301, no ponto de espera 1-0. Oceania 6301, na linha da cola, pista no 0. Vento no 1, 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Aliás, decolar, pista no 0. Oceania 6301, obrigado. Olímpicos, o vento é de 1-2-0 graus com 7 nós. A temperatura é 29 graus. Tem ponto de espera, da 1-0. Gol no 621, mantém o ponto de espera. Número 1. 9 meus cuis, que livre toque é arremetido no 7, vento no 4-0 graus, 0,6 dúzia de nós. 9 meus cuis, que livre toque é arremetido, a pista 1-7. Gente. Gol no 621, no Anima Tempo, pista no 0. Tem bandeira no 0, gol no 621. Oceania 6301, decolou 02, chame o controle 1208, bom voo. 08, controle, Oceania 6301, obrigado, tchau. Patrulha Salvador, Oceania 6-2-6-3-1-1, cruza 2.000 pés, perfil da Elf. C3-1-1, subi mantém 360, valeu. Ok, só que mantém 360, leda, Oceania 6-3-1-1, obrigado. Beleza, nível 370, decola da 1-0, cumpri o perfil. Da saída Momo Frot, após decolagem, curva esquerda, ingressa via Zulu 1919 e prossegue conforme. 5033 é o código transponder e a frequência do controle, 120.8. 0094, o cotejamento está correto. No 621, no livre decolagem no zero, vento no 70 graus, 08 nós. Livre decolagem no zero, vou 621. É 6140, estamos centro Recife, 125, decimal 45. 125, 25, ligado, querido. No 621, no decolou 05, semicontrole 1208, bom voo. 208, bom dia. Controle, eu vou 1621, da EL, ótima. No 621, contato radar, se mantém o nível 360, saída da EL, Leda, ótima. Da EL, Leda, ótima. Alguma chance de voar da EL ou Leda? Mantenha o perfil. Controle, bom dia, rumo 1162, cruzando nível 170, atualizado 150, informação piloto. Rumo 1162, adiciona a identificação, desce até o 050 via mar. 050 via mar. Tudo bom, trabalho. Obrigada, desculpa pela demora, Max, do X-Ray. Tranquilo, eu que agradeço. Bono 094 fora o táxi, Bono 83 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, tendo serviço. Tá 3191 na escuta? 3191, prossiga. Pedi a gentileza de aguardar para início do push, só para passar uma aeronave a casa que já está pronta para o táxi, ok? E após a passagem do Boeing da Gol, tem livre. Ok, dá passagem para o colega da Gol e inicia, 3191. Obrigada, 1094, contorno ao parque Índia e alto ponto de espera 10295, altímetro 1013. 13, parque Índia e alto ponto de espera 295, Antônio, bom, 1094, amanhã. Tá, pego, Salvador, bom dia, seu parceiro 07, ponte 1, 20 quilos, pronto, volta. Só um minuto, por gentileza. Tocoice, Tocoi RMCO 07, circuito padrão pela esquerda, é voz para girar base. Na Alfa Índia, Ombardia, Perzulu 44, Pagode. Após decolagem, curva direita. 5047. É o código transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 320. E a Perzulu 10, decola 10 com curva direita, da EL, Leda, Mótica. Rota Perzulu 10, Papa Alfa Índia, Ombardia, Perzulu 44, Pagode. Na 047, controle 208, aqui correto, me chama quando pronto pro push no 01. Solo 508, prende o foco, carregar sinal. Olímpico 08, prossegue em frente, até através da Juliette. Me chama na Juliette para ingresso. Tá bem. Bom dia, Mike Romeo Alfa, prossiga. Mike Romeo Alfa, voo local 500 pés do paciente. O perfil de decolagem para o senhor é melhor com proa Whisky e proa Nordeste? Confirma, por gentileza. Iniciando 251, na alternando 3325. Segundo, 3325, recife, né? 319, obrigado, já. Toque arremetido no 7, vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado, toque arremetido no 7, 9 graus, com Whisky. Romeo Alfa, torre em 1-2-9-5 para acionamento e decolagem. O altímetro marca 1013 no aeródromo Bom Voo. Índia November Alfa, prossiga. Confirme as suas intenções de voo, Índia November Alfa. Bono 864, aciona a identificação, desce até o 050 via Mari. Via Mari até o... Aciona 01 no meia no transponder e o controle 120, decimal 8, em November Alpha. Está correto, 02 a bordo? Fracionamento táxi de decolagem, 118.95, altímetro marca 1013, Bom Voo, Índia November Alpha. Ono 094, livre da colagem Ono 0, vento no 80 graus, 07 nós. Decolagem, Ono 0, Ono 0, na sua. Romeo Oscar Whisky, tocou e arremeteu ao Juno 1, faça o circuito pela direita, reporte para girar a base pela direita. Circuito pela direita, reportará a base para a direita da 17, November Oscar Whisky. Índia November Alpha, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Decolou 1-2, chama o controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, bono 094, passa meu pé. Bono 094, subir, mantenha 370, saída Momo. Sobe ao 370 na Momo, bono 094. Controle Azul, Fabrício, para o Azul 4082, aciona a identificação, desce 060 via Mari. 060 Mari, 4002. Papão Romeu, até o Vitor November, chama Recife 1260, alterna 1288. 260-288, bom dia, obrigado. Sou no 1162, desce a 2000 pés, ajustando 0 no 3. Autorizado ELS X-Ray, reparto estabilizado. 2000 ELS X-Ray, com 1013, reparto estabilizado, voo 1962. Ponto de espera, 118.95, altímetro 1013. Estão no 7. João Lemel Suíça, livre toque arremetido no 7, vento no meio 0 grau, 07 nós. Livre toque arremetido no 7. Pode segue a retaguarda via Interalfa, quando no ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1013, bom voo, tá 3191. 3191, dando passagem ao quadrireator da Força Aérea Brasileira, segue o torre no ponto de espera. Olimpo 08, a linha e mantém pistão no zero. Mais um Romeu Alfa, prossiga. Mais Romeu Alfa, decolagem é critério da RMA, reporte fora do solo com proa norte. Segue Romeu Alfa só corrigindo, decolagem por conta em risco, ok? Conta em risco, Romeu Alfa corrigindo. Romeu Alfa Swift, tocou e arremeteu os 1-5, prossiga na proa do farol de Itapuã, aguardando instruções para girar a base pela direita. Prosseguirá no farol de Itapuã, aguardando instruções para girar a base pela direita, na numeração. Tempo 08 autorizado, abortiva. General Swiss, tem condições de agilizar o cruzamento para da perna do vento pela direita? Afirmativa, agilizando o cruzamento. Afirmo, November Swiss, aguarde para girar a base. Aguardará para girar a base, November Swiss. Fora do solo, Michael Melofa. E Romeu Alfa, aguarde transferência. Guardando Alfa. Antônio, voo no 094. Aguarde, voo no 094. 0080, chama lá. Controle, meu cordial, bom dia. Papapapá, Mike Romeu Alfa. Uno ali mantém, pista no zero. Ali mantém na 1-0, 3-1-9-1. Olimpo 08, livre à direita. Chame o solo 1-2-1-1. Mike Romeu Alfa, tempo de voo. 2:30, conforme a notificação. Pela direita, reporte na vertical da rotatória. Para longa lá, é, perna direita, reportará no final da rotatória, na primeira hora, seu vídeo. Gente, Guardião 09 solicita que nível para a subida? Autorizado, uma centena. Apenas para atenção, afasta para o setor whisky da ilha. Nós. Flavião autorizado, iniciando o seu 3191. Sim, obrigado. 0 por 50, o gol 864. 864, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 2. E aliás, é que foi reporte estabilizado. Ok, até 2000, é 1012? Afirmo, 1.002. Ok. Voo no 1.62, estabilizado na LS. Visual. No 1.62, chama a torre 1.895. Ok, 118-9542. Controle, estou ao voador, boa tarde, Janela 6200, Quilo. Janela 6200, aciona a identificação, desça para o 050, chegada mais. Para o 050 na Mari, 6200. Azul 4082, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés, 0 no 2, azul 4082. De nós. Livre pouso, pista no 0, voo no 62. São 3191, decolou aos 19, chame o controle em 120, decimal 80. 208. Controle, são 3191, transfere. 3191, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340 da EL, tá 3191. Torre Salvador, November Oscar Whisky, no través aqui da rotatória. Ok, desconsidere, é o November Oscar Whisky, ok? Pra gerar base e reportar final no 7. Afirmativo, gerou base, reportar final no 7, November Oscar Whisky. Índia November Alpha, ali mantém, pista no 7. Ô, 3191, pode voar na proa de Dael? 3191, voa Leda. Leda, obrigado. November Oscar Whisky, inicia espera da presente, aguardando instruções para prosseguir final no 7. Estimativa, vai botar espera aqui sobre a Enrimar, mas tudo é para autorização. Afirmo, Enrimar, o November Oscar Whisky. Gol no 162, solo 21, livre à direita e chame em 1211. 211. Alô, Uno 62, bom dia. Prossegue via Alfa, Juliette, vai pro 10 no pátio principal. Alfa, Juliette, 10, no Uno 62. Índia, November, Alfa. Aguarde para a decolagem. Estou no 864, chama a torre 1 no 895. Obrigado, 895. Azul 4082, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, azul 4082. 80 graus, 06 dúzia de nós. E repouso no 864. Com no 864, informação de tráfego, tráfego à esquerda, papá 28 Alfa, mantendo espera no setor norte, mil pés. Gente. November Oscar Whisky, informação de tráfego Boeing da Gol, final de 4 milhas, 10. Gente, informação de tráfego November Oscar Whisky. Chame táxi 4207,